O terremoto. Agora! Caminhão Veneno. Proporcionando a você um som puro e linear. Falou, galera, virei! Leozinho! O Veneno tá na área! Veneno. Bora começando, Leozinho! Aí, DJ Leozinho! Oba! Tá na hora de dar mais um show pra galera! Trabalhando sempre com a porta total de camisaria J. Maia! Loja La Fashion! Rádio Princesa FM! Grafica Vale! O Leozinho tá no ar! Caminhão Veneno! O terremoto! 10, 9! Mais pólvora! Foi! Pra começar! Vai, Leozinho! Eu marcho rumo à glória! Bora começando, vai! Vai começar a pressão. Eu tenho uma moto e as novinhas me moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Alô, galera de areia! Bora começar! Só quem é do Pai Sandu que levou a parada hoje, bota a mão pra cima aí! Quem é filho de Deus, bota a mão pra cima! Mãozinha pra cima! E começa a pressão agora! puxar o seu cabelo, te dá. E toma, toma, toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Vai detonando na sua. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Uma canção de ninar com canhões. Vai. Obrigado, meu parceiro Baratinha. Alô, Rodrigo, você também. Eles vão ter um motivo para fugir. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey. Vai no batidão, não, se não vai detonando. Vai detonando, vai detonando. Bora, bora, bora que o bagulho tá ficando doido, doido. Bora que o bagulho tá ficando doido, doido, vai. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Agora! Chegamos! A Gidanda também tá na área. Obrigado você. Vai, vai. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Só pra começar, pra do céu. Apaga, acende, apaga, acende. Deixa no escurinho que eu quero ver aí. Quem tem amigo corno, bota a mão pra cima, é que eu quero ver! Quero ver! Quero ver! Explode o bagulho! Então, com a gente, já tá aí na Ingrid. Equipe, essa aí é safada. Valeu! Pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou. Tei, tei, tei. O DJ. Alô, meu parceiro, o preto original. Sai da frente, o DJ que tá tocando é o número um. Vai, vai. Olha novamente nós aí crescendo. Quem não acreditou agora, então vai vendo. Me dá o balde, o uísque, o gelo. Pega no carro o meu saco de dinheiro. Quero ver. Hoje eu vou pra festa. Separa o camarote que é meu. Paulo Calado, Paulo Henrique, Ricardo Mix, poderosa Super Beast Viseu. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora. Tá... É tchau. Fica em casa e o solteiro comemora. E o tchau. Comemora, comemora, comemora, comemora, comemora. Júnior Sam. Agora! É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Alô, Edmar! Põe o capacete, põe o capacete, bota o capacete, põe o capacete, e bota o capacete, põe o capacete, e bota o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete. Alô, Tequinha! Dá-lhe veneno! Aqui. Obrigado, meu parceiro Rodrigo do Futebol da Sorte. Alô, Baratinha. Ai, droga. Vai, vai, vai, vai. DJ Lohan que tá tocando. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Eita! Fica de fininho, cabelinho na ré. Obrigado, meu parceiro Leonzinho de Citaro da DF. Qualquer... E obrigado, meu parceiro Wellington Celular. DJ Magno Calado. Vai, vai. Alô, DJ Ronald. Eu encontro um back de um metro, onde é que eu encontro um back de um metro, onde é que eu encontro um back de um metro, onde é que eu encontro um back de um metro, onde é que eu encontro. E a galera da gráfica, mano, tá ali com a gente também. Obrigado a vocês. Onde é que eu encontro? Alô, Simone. Onde é que eu encontro um back de um metro, onde é que eu encontro um back de. Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel. Veneno. Sai molhado, tenta ser, sai molhado. Versão do Neto Promoter, vamos estar junto, né, mano? Vem, tenta ser, sai molhado, tenta ser, sai molhado, tenta ser, sai molhado. Novinha! Vem, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Quero ver! Até o chão. Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Por que você desapareceu? Eu tô no rock, eu tô no. Rock, Leozinho. Ei, meu DJ. Ei, meu DJ. Oi. Ei, meu DJ. Fala pra mim. Ei, meu DJ. Ei. Bora que aqui na minha vereador considerado. Ei, meu DJ. Ei, meu DJ. Vai, vai. Ei, meu DJ. Ei, meu DJ. Ei, meu DJ. Ei, meu DJ. Vale. Eu era feio e ninguém me queria. Melissa, eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Obrigado, meu parceiro, é o Deusinho da Nunca Tem. Tá aqui do lado. Novinha aqui do rock. É o Deusinho. Família Nunca Tem. E hoje eu tô que tô. Tá do lado, garoto. Vou sentar com força, mas eu vou sentar com força, mas eu. Vai, vai. Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo. Obrigado, meu parceiro, te manda saúde, meu irmão. Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo, ela quer. Alô, Rosarinho! Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo. Pega a chave, mete ficha, pega a chave, mete. Vai, vai! Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave. Dá-lhe veneno! Mete ficha. Pega a chave. Vai! Obrigado, meu parceiro Preto Mala. Você tá aqui do lado, maninho! Vai, vai, vai, veneno na parada, brother. Obrigado, Murilo da Carregina, veneno de Capitão Poço. Rompendo fronteiras com a gente hoje. Um abraço do Top Leozinho pra você, brother. Top DJ Leozinho. Tamo junto. Aqui. Aqui no veneno. Veneno. Vai. Deixe-me. Alô, Gilmar! Briga. Obrigado você, Gilmar, e a primeira dama tá com a gente. Obrigado você, meu brother. O Baratini de Capanema. Velho Rodrigo. Mateu, levou. Eu te avisei. Brincou com meu amor. E agora virou ex. Mateu. Levou. Eu te avisei. Brincou com meu amor. E Já já tem ele aqui no comando, hein? Leozinho já tá no setor. Alô, Thiago, copo cheio, Thiago. Obrigado você, Thiago. Caminhão veneno. Bora veneno. Remoto, toma teu veneno, aqui é cobra grande esse. Toma teu veneno, aqui é cobra grande esse. Cachorro é pequeno, toma teu veneno. Essa música aqui deu o que falar essa semana, viu, meu irmão? Cachorro é pequeno, toma teu veneno. Toma. Alô, Rodrigão! Esse cachorro é pequeno. Toma teu veneno, aqui é cobra grande. Pequeno. Vai, vai! Toma o teu bote, o cachorro tá chorando porque o veneno é forte. Toma o teu bote, o cachorro tá chorando porque o veneno é forte. Toma. Eu não vou mentir que eu dei o maior valor. Toma, tome a veneno na presa. Até porque tem que ser humilde, meu irmão. O caminhão. Se não for humildade, tem que passar por cima mesmo. DJ Darlan, pra cima do cachorro, pra cima do cachorro, pra cima do cachorro. Vai. Pra cima do cachorro, pra cima do cachorro. Eu queria estar tá lá. Pra cima do cachorro, pra cima do cachorro, pra cima do cachorro, pra cima do cachorro. Pego. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Bora, eu desci. Obrigado, meu parceiro, que eu vi da facção do morro, tá com a gente também, obrigado a você. Preto Bala, vem nada aqui, né, seu crê? Os patetas! Esses patetas tem moral pra nunca ter. Vai! Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Vem, vem! Pode começar desse. Vai ver essa vibe, quer ver o peixe? Outra poção de fã mexer. Seja no linsa. Alô, Quequinha! Família Lucatém, tá ligado? A gente tá do lado, obrigado a vocês, hein? Tamo junto! Vai, vai! O baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui. Bora que o barulho vai ficando doido, doido. Bora que o barulho vai ficando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tatazinha do rock, alô, Tatazinha! É o Vandinho, é? Alô, Vandinho! Obrigado, Vandinho, no cartão. Tá com a gente também. Abraço pra você, Brolin. Parceiro Bené da Kenner. Alô, Bené! Te escolhi pra ser a minha vida. A noite mais bonita, com cheiro de amor. Tá começando o Hora Investimor. Um beijo bom, o toque mais suave. Você tem a chave do meu coração. Meus atletas aqui do lado. E a família nunca tem doidão no bagulho. Hoje, obrigado a vocês. Tá todo mundo junto e misturado, garoto. Edmar da saúde aqui na retaguarda, né? Grande passagem, moral tem. O som dos moleques doidos. E aí? De Sassá, Moral e Cleucinho. Físico e Diequinho. Movada no que agora eu vou mandar. Faz o som diferenciado e fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela. Manda pra safadinha. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Fala, bandinha! Eu sou o Ian. É o Deusinho, tá do lado, alô, Preto Bala! Vai mexer. Seja no lindo. Já! Pode começar desse. Obrigado, meu parceiro Rodrigo. Mexer, pode. O Barata! A galera de Capanema hoje na fronteira! Ai, droga! The Best DJ and Productions. Tá linda. Veneno. O terremoto. Família Faz Gostoso tá com a gente, meu irmão. Será que faz, hein? Alô, Cidantas! Galera, tá surgindo hoje, hein? Bora, bora! Chegando no estúdio super eletrizante do Acará. Vai, vai! Essa promoção está todo mundo com a gente hoje, né? Tá começando ali! Seja bem-vindo ao terremoto. Seja bem-vindo ao terremoto. Caminhão Veneno, te contagiando com muito som. Bora começando, Leozinho! Aí, Leozinho, solta som, meu compadre! A galera de Olhem tá chegando e o veneno arrebentando pra galera! Vamos lá! Helena, a Raquel com a gente, o Cari também, a Diana, as meninas aqui do lado! Um abraço do top, Leozinho! Aê, novinha, vou te perguntar uma coisa. Oi? Aê, novinha, vou te perguntar uma coisa. Tu senta mais com a bunda ou chupa mais com a boca? Tu senta mais com a bunda ou chupa mais com a boca? Tu senta mais. Veneno. Chupa mais com a boca. Aê, novinha, vou te perguntar uma coisa. Bora, bora! Aê, novinha, vou te perguntar uma coisa. Começando, hein? Tu senta mais com a bunda ou chupa mais com a boca? Tu senta mais com a bunda ou chupa mais com a boca? Fuma um back, toma um jack, fica. Obrigado, meu parceiro Andrézinho, sem mancada, alô, Andrézinho! Fica, vai cachorra, senta, vai cachorra. Fica, vai cachorra, senta, vai cachorra. Fica, vai cachorra, senta, vai cachorra. Fica, vai cachorra, senta, vai cachorra. É que eu tô pique fazendeiro. Vou te. Leozinho! Vou te dizer qual foi, nós investe. Obrigado, meu vereador Quequinha. Vai comer depois. Tá ali com a gente? Sargalinha. Alô, Quequinha! Investe nessas vacas. O Wellington celular. Mas investe nessas galinhas. DJ Magno calado. Pra novo. DJ Lourinho. Tem que tá surdo. É o que eu vi. Eu... Tá todo mundo com a gente hoje. Obrigado você. Sacudindo tudo. Liliane Vendosa. Vendosa, chefe de orelha. JA. Já tá marcando o Brasil, sim. Valeu. Começando, já tem ele e DJ Darlan aqui. Galera da gráfica, mano. O grave faz tu e a bunda dela bate. Leozinho, o grave faz tu e a bunda dela bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Olha só quem tá na área, meu irmão! Meu parceiro Anderson da Estância HS. E a primeira dama curtindo ainda a lua de mel, né, Anderson? Alô, meu parceiro! Esse é Blauder, tá comigo! É o top, DJ Leozinho. Vai, acompanha o grau. Empurra, vai. Empurra. Um, dois, três, vem. Vai que tá valendo. Veneno. Caminhão veneno. Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. Chama, chama, chama. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo, mexendo o peitinho. Bora demais! Bunda também. Você manda no meu coração, meu parceiro, tamo junto, hein? E aguarde que 2020 tem coisa boa pra gente, meu irmão. Como ela tá toda gostosa. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Ela tá na 17. Cadê a mulher? Suas amigas. Carregaram, já foi. Na disputa pra água. Mais quica. Toma, esquica. Dali, Rogerinho! Meu parceiro Rogerinho da Cachorrona do Arraial do Caeté tá aqui também, obrigado. Um abraço, maninho. Vai que tá valendo. Chama, chama. Pode chamar que ela vem. Vem, vem, vem. Pode chamar que ela vem. Chama, chama, chama. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo, mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Olha como ela tá toda gostosa. Olha como ela tá toda gostosa. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito. Obrigado, meu parceiro Adelcino Bandinho. Preto Bala. Essa galera que mostra a união das equipes de Orem. Aqui, Brasil, tira. Nossos patetas, só mirar no cartão do lado, obrigado. Suas amigas tá tendo Bora chamar o Orem. Mais quica. Vai tocando, Leozinho. Esse balneário é top, vou tirar o chapéu, viu, meu irmão? Pontinho, caro talentinho, quebra de latinho. Quebra, quebra. Flexona, flexona, flexona. As novinhas da gaiola, toda embrasada. O criador da brincadeira, que toca o grave na quebrada. E tá chegando, viu, gente? Já tá aceso, e eu já tô bem. Dia! Brincadeira do momento. Dia 6 de julho, né, gente? Vai acontecer o forrozão aí da Associação do Porão. E a gente convida toda a galera para dar um mega noturno, Black Sound. E mais carretinha da hora! Oi! Quero ver! Isso é trip som de tubos. Fica no talentinho, quebra de latinho. Pressiona pra o som desse pontinho. Só lembrando que é a terceira pé do Leão esse ano, hein? Quebra de latinho. Ao som desse pontinho, caro talentinho. E quebra, quebra. Alô, Leonan! Ao som desse pontinho. Esse mora no meu coração, Leonan. Quebra de ladinho. Flexiona, flexiona. Vem, vem, vem, vem. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Veneno. Combate. Se prepara, filho. Vai, agora! Soca, soca, toma, toma, bate, bate. E vai, vai. Soca, soca, toma, toma, bate, bate. Gidanta, Ronaldo, de São Miguel, marcando o Brasil com a gente no veneno. Obrigado. Alô, Rodrigo Barata. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, b soca, soca, toma, toma. Na próxima semana vamos assinar a carteirinha dos seguidores do Top. Toma, bate, bate. Rodrigo Barata. Soca, soca, toma. Tchau. Leonan, da família de Vitado da DF, Wellington Celular, DJ Magno Calado. Ah, o que é isso? As meninas do baile estão tudo em conflito. É que entre elas vem, vem. No atrito. Oh, sim, só. E qual que tem mais talento? E qual que tá mandando mais aí? Leozinho. Vai começar o combate. Combate. Combate. Já, já tem. Parceiro Sidney da Eletro 7. Alô, Sidney! Boizinho. Você, Marina, aqui com a gente no Veneno. Obrigado, você. Tamo junto, galera. É dança de trap, é dança de beco. Toca lá na orla e também lá no gueto. O beat é brabo e você tá ligado. Se ligue na rima que é de estourado. Bate da pipeta, chegou pra ficar. Trocando da dança, seu corpo balança. Na hora tu lança o som do paredão. Brava. Bora que eu venho ali. Só no botadão, só no botadão. Começando, botadão. Bora ver. Só no botadão. E DJ Veneno. Botadão, só no botadão. Só no botadão, só no botadão. No botadão, no botadão. Só no botadão, só no botadão. DJ Leozinho, fala pra mim. Tá na hora de dar mais um show pra galera. Bora misturando tudo pro Darlan. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não fica de papapá. Vem! Vai se despindo deitando na minha cama. Anderson na estância KS, Anderson! Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta. Ele disse, Leozinho, minha lua de mel vai ser eternamente, Leozinho. Simpática. É. Bicho doido. Vai, rebola pro pai. Vai novinha, vai. Descendo, descendo. Vai, rebola pro pai. Vai novinha, vai. Leozinho. A mãe quis prender demais sua filha. E eu procurando, olha. E virou um controle sem filha. Vamos lá! Foi maltratar a menina. Hoje de manhã o chão de vai, rebola pro pai. E a novinha vai descer. Alô, Pateta! Vai, rebola pro pai. Obrigado, meu parceiro. Adeus, e não dá nunca tem. Rapaz, o cara chegou. Rebola pro pai. Vai, novinha, vai. Original, obrigado você, Maninho. Já tá com a gente, tá no circuito, tá no veneno. Veneno. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho no... Sai, menino, sai. Então sai, sai, sai da minha frente. Então sai, sai. Veneno bateu, balançou. Elite CD gravando tudo. I come back to make you dance. Vai, alô, DJ Rogerinho. A noite está cada vez melhor. As minhas pernas já vão dar o nó. O meu sangue já. Obrigado, Wellington. O Leonãozinho tá com a gente também. Obrigado, Leonão. Sai da minha frente. Vereador Quequinha. Eu vou na trabalho, Leonão. Sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai. Vou passar por cima. Eu vou dar trabalho numa onda diferente. Vou dar trabalho numa onda diferente. Bateu, balançou, vai. se não toca na moral, na moral. Se olhar não nega quando a gente se encontra, você fica tensa se entrega. O terremoto. E não fala nada mais, eu sei. Fala meu parceiro estimado, a saúde tá do ladinho. Você tá beijando a boca que não é sua, tá abraçando o corpo. Alô Gilmar! Foi seu, ele tá te iludindo. Alô Rodrigo! Nunca me esquecer. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Porque seu coração é meu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Porque seu coração é meu. Olha só, gente. Já é de parte de todos os eventos, né? A gente sempre comunicar. Que não é permitido a entrada e saída, tá, gente? Esse fluxo aí de entra e sai na portaria, tá certo? Pra que não aconteça aí. Tem uma confusão. Tem um problema aí com seguranças. Evite de sair do evento, tá certo? Se sair ao voltar, terá que pagar uma nova entrada, tá legal? Usando o corpo que nunca foi seu. Ele tá te iludindo só pra te ter toda lua. Mas na verdade é que você. Alô, DJ Ronald! Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Porque seu coração. Veneno. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Gente, top ficaria. Mas nunca mais seu. Se vocês chegassem mais próximo aqui do nosso comando, viu, gente? Eu. Fica à vontade, traz sua mesa, traz sua equipe, sua família. Traz seu amor, vem aqui pra frente. Chega aqui na frente com a gente. Logo mais tem o Darlan. E o show da Avenida. Porque seu coração é meu. Pode chegar, gente, pode chegar. Vai, meu Rafael, fofinho, anda pelo piri, piri, piri, piri, guete. Prova que me ama andando no meu chefe. E a galera do bairro, Oxonete. Restaurante do Jean, vem, Isa. Eu só tenho amor. Que temos refeição de terça a domingo, viu? Organização do amigo Jean e a Flor. Prova que me ama andando no meu Chevette. Piri, piri, piri, piri, guete. Aí, pode chegar. Para de rodas. Isso aqui é só rodar. Galera, pode chegar, fica à vontade, viu? Chega junto aí, vai! Galanteador e bom de papo, pois... Parceiro Bujão, minha primeira dama, alô Bujão! Demorou muito e a gente... Você! Falei que era empresário de uma Hilux. Aqui. E nas minhas mentiras ela acreditou. Mas na verdade é que eu não passo de um peão. Só tenho um carro velho e um coração. Patrick Estofados. Gente, se ela se amarrou. Valeu! E no final da festa pediu... Tem que botar fé no patrão Anderson! Bora, Anderson! Que me ama andando no meu Chevette. Piri, piri, piri, piri. Piri, piri. Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete. Piri, piri. Piri, piri, piri, piri, guete. Prova que me ama andando no meu Chevette. Bora, Anderson! Piri, piri, piri, guete. Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete. Vamos lá, DJ Leozinho! Alô! Top DJ Leozinho! E a parada começando no Virão do Mineira, aqui no Balneário do Jean. O terremoto. Bora começando o batidão, começando o batidão pra galera. E o Leozinho vai entrando no jeito. Leozinho! Vai! Obrigado, meu parceiro Marivaldo! O Anjo Azul de Capitão Bolsa com a gente! Ele tá no veneno! Veneno! Hoje eu quero curtir esse som. Em Castanhal, ele é a sensação. É o Transação, o campeão. É o Transação, o campeão. É o Transação. Rogerinho, ele tá aqui do ladinho da gente, obrigado a você, Rogerinho. Ele tá aqui no veneno. Tchau. Bora, Maninho. Tá começando o batidão. Olha aí, vem. Darlan. Já, já tem ele também! Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. O terremoto. Fim de semana vou zoar. Obrigado, Angelinas, da gráfica Manuta, aqui em Brasília, Tia Simone. Obrigado, você! Um abraço no Top Leozinho, tamo junto! Essa casa vai te encantar. As melhores bandas pra você dançar. O Aliton Celular! Rendimento sempre especial. Patrick, ativa da loja virtual, tá com a gente também. Obrigado você, tá aqui no Veneno. Veneno. Veneno! Já tem Nilson Mota, lá de Ituia. Obrigado você, Maninho! Escutou, a galera consagrou, ninguém cobra, tá legal. Esse som original, a nave de castanhal, sei que você vai curtir. Você nunca escutou, a galera consagrou. Obrigado, meu parceiro Lourinho Moral, você também com a gente. Obrigado pelo apoio. Esse é o som imperial. DJ Magno Calado. Esse é o som imperial. Obrigado, você, Magno, tá junto com o Leozinho, mãozinho, minha irmã. Leozinho. Eduardo. Bill tá aqui na retaguarda, só na manhã. Na moral! Dance de Ipanema, sei que você vai. Alô, Bill! Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Bora, fechar logo dia 6 de setembro. DJ Leozinho, 10 anos de sucesso. Pra gente tirar a forra, né, meu irmão? Papão levou a parada, foi o papão, foi? Beijo tua boquinha. Ai, meu Deus do céu! Vinha na bundinha, morto teu pescoço. Beijo tua boquinha, beijo no teu corpo e toda. Vinha na bundinha, tome, lhe tome, tome, lhe tome. E o Pai Sandu, como é que ele fez? Tome, lhe tome, tome, lhe tome, tome, lhe tome, tome, lhe tome. Toma! Oh! Lavadeira. É que viu os patetas da Jorém já chegando. Preto Bala tá com a Cidio Elo, você preto! É bonita, mas... Ele já tá junto aqui com o Lerzinho, brother! Leãozinho! Eu conheci uma menina que era uma lavadeira. Obrigado, Thiago Capucheiro! Parecia... E a galera de Pura que é 40 tá com a gente, hein? Lavadeira. Aqui no Veneno! Veneno! Rapaz, cadê o Renato, hein? Lavadeira, lavar e lavar a letra. Já ele chega, né? Lavadeira, lavar e lavar a letra. Alô, Simone da Gráfica! Quando ela cortava sua cara amarrotada. Vem pra cá pro lado, mulher, chega junto! Quando ela cortava sua cara amarrotada. Não tomava banho de mulher, cheirava! É lavadeira, já estamos gravando! Lavadeira, lavadeira vai, mexe, vai, mexe, mexe, vai, mexe, vai, dale! Mais pólvora! Agora! Caminhão Veneno. Bora, bora, bora, bora! Agora eu vou pular em cima da varejeira, tá chegando e tá querendo me alisar. Eu não aguento escutar tanta besteira, ela só toma minha cerveja. O Aliton celular! Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Alô, Baratinha, meu irmão! A varejeira. Ele veio com o manto sagrado hoje, né, Baratinha? Hoje só deu Pai Sandu! Bora embora, vamos logo se mandando a varejeira. Tá chegando e tá querendo me alisar. Eu não aguento escutar tanta besteira, ela só toma minha cerveja e com o outro vai dançar. Vem, vem. Lá vem, lá vem. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Banda do livre. Dá-lhe o seu barulho. Veneno. Léozinho vai começando nas arcantes hoje na domingueira. Olha aí, já tem ele. E DJ Darlan. Toda semana é diversão, barneário deles eu é que arrasta muito. Então, é o put da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, prepara, gordinho. E começo toda semana. Tem que ser sincronizado hoje, viu, gordinho? Que arrasta muito. Pelo amor de Deus. Put da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. And the blue living. Blue living. Blue living. Vem, vem, vem, vem. A festa começou e não tem hora pra acabar. DJ Jefferson tocando, fazendo você dançar. O barneário deles. Obrigado, meu vereador Quequinha! Um abraço pra você, meu vereador! Esse cara tem moral com a gente lá na Rádio Princesa FM! Alô, Quequinha! Em comparação, é o ponte da galera que anima o povão! Tchau! Vai! Vai! Vai! Veneno na parada! Veneno na parada! Leozinho detonando top, top, top! De motos e a primeira dama lá é com a gente, a Rosângela Leite. Alô, meus patetes! If you were in my heart, I'd surely not break you. If you colorido morar. Rafael também com a gente, a primeira dama, Raíssa. Raíssa, o Sérgio, o Ney e a Silma com a gente. Obrigado você também, hein? Tamo junto! Começando na moral! De citado com a gente. Alô, Leandrozinho! A festa vai começar e você vai dançar. Obrigado, meu parceiro Leon. Esse cara não abandona o Top Leozinho de jeito nenhum. Tá aqui comigo, hein? Obrigado você, mano! E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ Ju. É o Top DJ Leozinho! Johnson é consagrado, melhor da região. Palmeiro do Jean! Leozinho tá na área. Leozinho. A festa vai começar e você vai dançar. Johnson arrasta tudo, é quem vai tocar. E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João. Veneno. Johnson é consagrado, melhor da região. Vai, vai. Qualidade DJ. Um abraço pra Igreja, eu tenho nada sem essa farra com a gente. Elas estão aqui no Terremoto Veneno. Caminhão Veneno. Edmar da Saúde é o nome do cara, meu irmão. Aqui. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no Ouro Negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Vai, vai! Só quero dançar, venha sentir o calor. É só amor. Vou viver a vida em paz, hoje vou no Ouro Negro. Já tá fechado, começa amanhã. Marquinho Pará, esquema dance, pra dançar e se apaixonar. Bora, Rogerinho! Obrigado, meu parceiro, Leonzinho. Os digitados da DF com a gente. Obrigado a vocês! Tamo junto sempre! Você também, meu irmão. É ouro negro, é ouro negro, é ouro negro. Eu vou pro ouro negro dançar. Bora, bora! É ouro negro, é ouro negro, é ouro negro, é ouro negro. Eu vou pro ouro negro dançar. É o Veneno Osso chegando aqui, olha aí, pela primeira vez. Aqui no Balneário do Jean Sucesso, a galera chegando junto com a gente pra curtir essa festa linda, domingueira, e a gente só começando!